Nós somos assassinos, criminosos. Cadê o nosso destino na mão dos poderosos que oferecem a droga, o álcool, a miséria e a desinformação em forma de ilusão na tela? Eu sei que a coisa é séria, porque destrói a favela. Por isso mando esta mensagem. RDR na fita a favor da periferia, mas do sistema não. Só apoiamos quem precisa. O crack ataca cada vez mais o nosso povo. Quando eu trabalho sério, estamos virando esse jogo de promessas, de mentiras, dos traíras que aqui nasceram e cresceram, agora estão na minha mira. E a minha rima está mais forte do que nunca. Inteligência e pele escura, consciência é minha armadura. Não pense no crime, eu passo mal no distrito policial, como se fosse animal. Por causa de um cano pode se dar mal. Domino teu cérebro pelos tímpanos com os squashes. RG, DJX, põe a mensagem certa e ninguém esquece. É assim que o IDR vai destruir toda alienação do sistema que você tentar introduzir. Sou um produto de limpeza tão eficiente que limpa sua mente como sabão em pó e o sol detergente. Se liga, acorda, meu irmão, desliga a televisão. Veja toda a revolução acontecendo em frente ao seu portão. Ilusão, basta apertar o botão do controle. Pegue o número do telefone e ligue já para o sexfone. Não, não, não, mulher é de carne e osso, né não. Isso é coisa de boy, nunca foi coisa de homem não. Querem cada vez mais arrancar o seu dinheiro. Se você vacilar, vai perder o seu poder financeiro. E o prejuízo nunca fica pros ricos, só pros lixos. Estou ligado nisso desde o início. A pilantragem total que rola nesse país. Quer saber da verdade, mano? Tá embaixo do seu nariz. E eu não paro por aí, tem muito mais. Se você for capaz ou não, vai ter que ouvir bem mais. A ideia da comida e diversão como meio de distração. Carnaval, arroz e feijão, você fica satisfeito. Enquanto isso, mais um plano sujo é eleito, que diminui a tua grana e nenhum mano reclama. Não me engana, esse tipo de ideia que eles fazem mil anos por aqui, mano. Mó, conversa velha. E mano, ganhei a fita, se não acredita. O que eles mais querem é ver toda a periferia fudida, iludida, por informações distorcidas. Do povo eu compro essa briga, pela periferia eu dou minha vida. Se você se ligou como solucionar o problema, uma mão lava a outra por aqui, mano. Sem problema, esse é o esquema, o caminho pro sucesso. Nosso constante progresso, não dependemos de um sujo congresso. Dependemos da nossa força de vontade, entre nós mesmos amizade. Assim teremos total liberdade. Não fugir da parada, quem foge é escravo. Nasce escravo, cresce escravo, eternamente será escravo. Olhe pro lado e veja toda a situação. Favela se destruindo, barracão por barracão, não. Não é isso não que deve acontecer. Levante sua cabeça, mano, sai desse esquema e vai cumprir o seu dever. Não deixar o costume virar um vício, que o destino pode ser você na mira de um míssil lançado contra a periferia, pra iludir, confundir, destruir a maioria. Essa é a mensagem que passamos através do rap. Coisas que constantemente vem sempre a iludir e confundir a mente da nossa gente. Sempre olhe para frente, mano. Tudo que foi de errado, preste atenção, tá ligado? Se liga no movimento e pense, mano. Pense, pense, pense, pense.